Chora, fala, vai. Chora, coração. Fala pra ela que ama, velho. Faz amor de madrugada. Quando te pedi perdão, você virou a cara. Me disse 1 milhão de não e me mandou embora. Me falou que ia doer. Essa vai pra Rose, arrochando aí. Não me vejo sem você. E o que eu faço? Com tanta dor. Quando você bateu aquela porta, o mundo desabou. E disse que homem não chora, muito se enganou. Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim. Homem chora assim, chora assim. Homem chora assim, chora assim. Quando te pedi perdão, e disse 1 milhão de não. E no Bahia aquele abraço. E falou que ia doer. Não me vejo sem você. Contratado. Se bateu aquela porta, o mundo desabou. Quem disse que homem não chora, muito se enganou. Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim. Homem chora assim, chora assim. Homem chora assim, com tanta dor. Se bateu aquela porta, o mundo desabou. Quem disse que homem não chora, muito se enganou. Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim. Homem chora assim, homem chora assim, chora assim. Tem mais um sucesso, gente.